Acompanhe nesta quarta-feira, dia 1º de janeiro, a partir das 10 horas da manhã, no plenário da Câmara Municipal de Januária, auditório Professor Silvio Azevedo, a transmissão da solenidade de posse dos vereadores, eleição da mesa diretora para o biênio 2025-2026 e posse do prefeito e vice-prefeito. Cobertura ao vivo na TV Norte, canal 7.1 HD, Rádio Voz News 100,9 e YouTube, site Alternativa FM. Vale a pena conferir. Oferecimento, Câmara Municipal de Januária. Quem conhece Januária se encanta com tantas belezas. Januária celebra a época mágica do Natal, toda iluminada. A cidade mais encantadora do sertão mineiro está esperando você nesse fim de ano. Venha se apaixonar pelos tesouros que só o sertão mineiro tem. Quem conhece Januária se deslumbra com tantas belezas. Natal dos Encantos Januária 2024. Celebre a magia do Natal conhecendo os encantos que só Januária tem. Aqui tem todos os itens pra montar a sua ceia. Pode vir pro Marte Minas. Hã? É mesa cheia. Leite condensado Interlaken Piracanjuba 395 gramas, 4,78. Creme de leite semil Piracanjuba 200 gramas, 2,98. Cerveja Brahma 473 ml, 4,28. Cerveja Heineken 350 ml, 4,48. Ofertas válidas somente para Pirapora em Januária, enquanto durarem os estoques. Horário de funcionamento especial. Aproveite! Proibida a venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos. O sucesso não para. 2:10. Eu me apaixonei tão de repente, feito um menino inocente, senti queimar meu coração. Cupido flecha a gente, tudo é tão claro e reluzente, sentindo o céu em nossas mãos. Quando a paixão é verdadeira, tudo que era brincadeira deixa de ser ilusão. A felicidade é quem nos guia. Agradeço a Deus o dia em que peguei sua mão. É só você quem faz meu sol nascer, clareia o meu viver, minha razão. É bom demais se entregar assim e ver que não. De repente, feito um menino inocente, senti queimar meu coração. Quando o cupido flecha a gente, tudo é tão claro e inocente, sentindo o céu em nossas mãos. Quando a paixão é verdadeira, tudo que era brincadeira deixa de ser ilusão. A felicidade é quem nos guia. Eu agradeço a Deus um dia em que peguei na sua mão. E é só você quem faz meu sol nascer.

pra nós dois, hein? Prepara a Itaipava gelada. E vem com isso. Você que tá com sono, mas pra me dar um beijo, será que desperta? Pode acordar devagar, tô sem nenhuma pressa. E se ainda tiver cansado, eu deixo pra depois. Fala só um eu te amo com essa tua voz. Felicidade pra mim é sentir seu cheiro. É minha boca caminhando até seus lábios. Na euforia eu quero ser sempre o primeiro a te deixar tranquila na paz de um simples abraço. Imaginava nós dois, quem diria você me amar? Logo a gente, caminho de vez, fez a gente se encontrar. Quem imaginava nós dois? Alô, Caleb Júnior! Caminho de vez, fez a gente se encontrar. Nós dois, hein? Vocês pediram, então aí. Você que tá com sono, mas pra me dar um beijo, será que desperta? Pode acordar devagar, tô sem nenhuma pressa. E se ainda tiver cansado, deixo pra depois. Fala só um eu te amo com essa tua voz. Felicidade pra mim é sentir seu cheiro. Ver minha boca caminhar até seus lábios. Na euforia eu quero ser sempre o primeiro a te deixar tranquila na paz de um simples abraço. Quem imaginava nós dois? Outra música aqui. Rádio Voz do São Francisco. Informação. Música. Notícia. Sintonizando você com o mundo. Não tive coragem para dar-te o meu último amor.

um programa sob responsabilidade do 30º Batalhão da Polícia Militar de Januária, abordando as principais ocorrências policiais, notícias, dicas de segurança. Não perca! Rota 30, oferecimento Mega Móveis, a entrega e a montagem mais rápida de toda a região. Drogarias Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil. Motocred Consórcio, empresa parceira do Consórcio União. Creditiva, crédito fácil para aposentados, servidores públicos e trabalhadores com FGTS. A apuração dos fatos com seriedade. Jornalismo Rádio Voz News. Fui convidado pra cantar no baile, numa cidadezinha do interior. Salão bem apertado, palco improvisado, quem mal aguentava o peso do cantor. Foi naquele baile que eu conheci uma linda morena que era um perigo. Foi só cantar o shot e oferecer pra ela, que subiu no palco pra cantar comigo. Foi só cantar o shot e oferecer pra ela, que subiu no palco pra cantar comigo. Caiu o palco caiu, na hora que a morena no palco subiu. Caiu o palco caiu, na hora que a morena no palco subiu. A morena era avantajada demais, tchê. Fui convidado pra cantar no baile, numa cidadezinha do interior. Salão bem apertado, palco improvisado, quem mal aguentava o peso do cantor. Foi naquele baile que eu conheci uma linda morena que era um perigo. Foi só cantar o shot e oferecer pra ela, que subiu no palco pra cantar comigo. Foi só cantar o shot e oferecer pra ela, que subiu no palco pra cantar comigo. Caiu o palco caiu, na hora que a morena no palco subiu. Caiu o palco caiu, na hora que a morena no palco subiu. Caiu o palco caiu, na hora que a morena no palco subiu. Caiu o palco caiu, na hora que a morena no palco subiu. Quando vejo uma mulher, fico ligado. Não tem uma que eu não fique apaixonado. Mas se ela tem namorado e pula cerca mesmo assim, vem de mim que eu sou facinho, facinho. Com mulher do próximo eu sou diferente. Quando o próximo tá próximo da gente, já mulher de amigo é homem, mas o amigo for fraquinho, vem de mim que eu sou facinho, facinho. Vem de mim, vem de mim, vem de mim, vem de mim. Vem de mim que eu sou facinho, facinho. Vem de mim, vem de mim, vem de mim, vem de mim, vem de mim, vem de mim que eu sou facinho, facinho. Enjeitar mulher é coisa que eu não faço, mesmo se o amigo acha que é um bagaço. Não existe mulher feia, você que bebeu um pouquinho, vem de mim que eu sou facinho, facinho. Não tem uma que eu não veja qualidade, todas têm direito à felicidade. Mas se for um estupício, faça um sacrifíciozinho, vem de mim que eu sou facinho, face. Vem de mim, vem de mim, vem de mim, vem de mim. Vem de mim que eu sou face, face. Vem de mim, vem de mim, vem de mim, vem de mim, vem de mim. Vem de mim que eu sou face, face. Caiu na rede, é peixe. Eu respeito mãe, irmã, avó e filha. Já o resto eu não garanto. Bobo e ouro eu junto sim. Vem em mim que eu sou facinho, facinho. Vem em mim, vem em mim, vem em mim, vem em mim. Vem em mim que eu sou facinho, facinho. Vem em mim, vem em mim, vem em mim, vem em mim, vem em mim. Vem em mim que eu sou facinho, facinho. Vem em mim, vem em mim, vem em mim que eu sou facinho, facinho. Vem em mim, se você não aproveita, sobra mais mulher pra mim. Vem em mim que eu sou facinho, facinho. Se você não aproveita, sobra mais mulher pra mim. Vem em mim que eu sou facinho, facinho. Aqui, o sucesso é você! Tô pé da vida, tô vendo a gente tão pra baixo. Um baixo astral, um cambalacho. E muito pouco amor à vida. Tô pé da vida! Viva a vida, viva a vida. fazendo o que de bom da sua vida? Eu bebi o dia inteiro pra criar coragem. Sei que é tarde, mas não é tarde demais pra gente. Desculpa se eu tô sendo inconveniente. É que de alguma forma a gente ainda se pertence, pelo menos na minha mente. Eu só acho que a gente podia voltar. Só acho que tá ruim desse jeito, não dá pra ficar. Obrigado. Cancelando o áudio. Oi, sumida, tá fazendo o que de bom da sua vida? Eu bebi o dia inteiro pra criar coragem. Sei que é tarde, mas não é tarde demais pra gente. Desculpa se estou sendo inconveniente. É que de alguma forma a gente ainda se pertence, pelo menos na minha mente. Eu só acho que a gente devia voltar. Só acho que tá ruim desse jeito, não dá pra ficar. É culpa do alvo. Quer saber de uma coisa? Eu não vou sair por baixo pensando bem. Cê terminou, cê vem atrás. Tô cancelando o áudio. No rádio e na internet. Tecnologia, qualidade e potência. Rádio Voz News. Buscou o meu abraço, encontrou em meus braços forças pra sobreviver. Outra vez eu fui seu ponto de equilíbrio, seu refúgio, seu abrigo, sua forma pra esquecer. Ela estava tão carente de carinho, foi chegando de mansinho e me abriu seu coração. Feito fera machucada e esquecida na prisão. Ela estava deprimida e arrasada, andorinha machucada procurando salvação. Dei a ela minha vida, fui afeto, fui saída, fui amante, fui amiga. Ela fez isso comigo, foi embora sem razão. Bateu asas e voou. Na saudade me deixou. E hoje eu sou a andorinha que chegou aqui sozinha, procurando salvação. coração. Ela estava infeliz e magoada, feito fera machucada, esquecida na prisão. Ela estava deprimida e arrasada, andorinha machucada procurando salvação. Dei a ela minha vida, fui afeto, fui saída, fui amante, fui amigo, e ela fez isso comigo, foi embora sem razão. Bateu asas e voou, na saudade me deixou. Sou a andorinha que chegou aqui sozinha, procurando companhia. Todo dia aparecia, menina boa era aquela. Na troca, troca de frutas, me dava sua laranja, eu dava caju pra ela. Eu trepava na laranjeira e ela no pé de goiaba. Trepava no pé de pera, tangerina e macieira, e a gente não se cansava. Com cuidado e com cautela, depois de algum tempo nos encontramos de novo no pomar da minha tia. Recordamos com saudade nosso tempo de criança e tudo que a gente fazia. Deu vontade de comer outra vez daquelas frutas, vejam só como é que é. Apesar de perigoso, sempre é muito mais gostoso comer a fruta no pé. Eu trepava na laranjeira e ela no pé de goiaba. Trepava no pé de pera, tangerina e macieira, e a gente não se cansava. Com cuidado e com cautela, pra de dia não pecar. Passava a tarde inteirinha com a filha da vizinha, brincando lá no pomar. Passava a tarde inteirinha com a filha da vizinha, brincando lá no pomar. Você está ouvindo. Rádio Voz News, a rádio oficial da notícia e da informação. Eu adoro! Já está sentindo o clima de Natal? Na Interjan, ele chegou com presentes especiais para você. Participe do Natal premiado Interjan e gire a roleta para ganhar prêmios na hora, como um ano de Max grátis, 50% de desconto na mensalidade e muitos brindes incríveis. Aqui você encontra a melhor conexão, com instalação gratuita e suporte técnico todos os dias. Venha conferir. Ligue para 38 34 41 89 95 ou nos visite na rua Lindolfo Caetano, 365 Centro. A Interjan vai te dar o melhor presente de Natal. A Acompanhe nesta quarta-feira, dia 1º de janeiro, a partir das 10 horas da manhã, no plenário da Câmara Municipal de Januária, auditório Professor Silvio Azevedo, a transmissão da solenidade de posse dos vereadores, eleição da mesa diretora para o biênio 2025-2026 e posse do prefeito e vice-prefeito. Cobertura ao vivo na TV Norte, canal 7.1 HD, Rádio Voz News 100,9 e YouTube, site Alternativa FM. Vale a pena conferir. Oferecimento, Câmara Municipal de Januária. Sua parabólica tradicional vai deixar de funcionar. Então, troca que resolve. Não fique sem assistir tudo o que você mais gosta. Troque já pela nova parabólica digital para não ficar sem TV. E beneficiário de programa social federal pode ter direito ao kit gratuito com antena, receptor e controle instalado aí na sua casa. Saiba mais pelo 0800 729-2404 ou acesse sigaantenado.com.br e informe seu CPF. Nesse fim de ano, o interior de Minas ganha novas luzes e principalmente novos sons. Uau! Que lindo! Olha! Nossa! Natal da Mineiridade, um presente da CEMIG para todos os mineiros. Encanto e muitas luzes esperam por você em Diamantina, Grão Mogol, Montes Claros, Paracatu e Três Marias. Veja a programação em cemig.com.br. CEMIG, a maior patrocinadora do Natal de Minas. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Que um professor transforma vidas, você já sabe. Mas você já parou para pensar quantas pessoas um professor ajuda a formar ao longo da carreira? Milhares. Por isso, os professores de todo o Brasil merecem todo o nosso respeito e admiração. Obrigada, professores, por todo o esforço, competência e dedicação. Para que vocês possam continuar inspirando nossos estudantes e transformando vidas, o Governo Federal oferece cursos de atualização, aperfeiçoamento, especialização e formação de professores. Conheçam os cursos em gov.br/MEC. Fé no Brasil. A gente está no rumo certo. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Natal, tempo de refletir e agradecer. A Eletrônica Figueiredo agradece a Deus e a vocês, clientes, familiares e amigos, por fazerem parte do nosso ano. Que seu Natal seja iluminado e cheio de gratidão. Que seu 2025 seja fantástico e que não nos falte saúde, alegria e momentos bons. São os votos da Eletrônica Figueiredo, do Amigo Lalá, empresa especializada em conserto e manutenção de eletroeletrônico. Em Januária, na Rua Coronel Serrão, número 530. Rádio Voz do São Francisco, para o Sertão Norte Mineiro. 2h54. Assim na palma da mão, vai, assim, ó. Queimando hoje é nosso aniversário. Está fazendo hoje um ano que você me disse adeus. Eu não sei se nessa chama ainda queima a esperança. Eu só sei que a saudade ainda me queima o coração. Meus parabéns. Dia, toda hora, qualquer hora. Quanto tempo eu vou viver sem esquecer o seu amor? Sua história mal contada não me sai do pensamento. Eu bem sei que foi desculpa, teve alguém em meu lugar. Mas parabéns agora e feliz aniversário, amor. depois que tudo acabou. Joga lá em cima pra ficar bem bonito, dia, toda hora, qualquer hora. Quanto tempo eu vou viver sem esquecer o seu amor? Sua história mal contada não me sai do pensamento. Eu bem sei que foi desculpa, teve alguém em meu lugar. De sapé, parei uma noite o cavalo por causa de dois estalos que eu vi lá dentro bater. Apeei com muito jeito, ouvi um gemido perfeito, uma voz cheia de dor. Você, Teresa, descansa, jurei de fazer vingança por causa do meu amor. Pela fresta da janela, por uma luzinha amarela de um lampião quase apagando, vi uma cabocla no chão e um caba tinha na mão uma arma alumiando. Virei meu cavalo a galope, risquei de espora e chicote, sangrei a anca do tal, desci a montanha abaixo e galopando aquele macho, o seu doutor foi chamar. Voltemos lá pra montanha, naquela casinha estranha, eu e mais seu doutor. Topei um cabra assustado que, chamando nós pro lado, a sua história contou. Pensando em ser tão feliz, mas a Teresa adotou felicidade, não quis. Pus meu sonho neste olhar, paguei caro o meu amor. Thank you. amor. São Francisco, a pioneira de Januária. Abismada, tô